Seção 186 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Pálida Luna. És do passado. Vieste da alvorada, nasa dos elfos, pela morte espalma. Cantas, e eu ouço esta berces calma, da harpa dos mundos ideais do nada. Ergue o missal brilhante de tua alma, mas nessa elevação mistificada, vem, que eu te espero, deusa constelada. Desce, anêmona êxul que o céu ensalma. Venhas e desças, lua dos martírios. Desças, mas venhas pela unção dos lírios. Visão de ocaso, de enluaradas comas, vaso de unção descido dos espaços, para ungirmos nós dois, os nossos passos, na tule idealizada dos aromas. Fim do poema.